No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Catedral do Fado aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo em mais uma Catedral, mais 30 minutos repletos de alma portuguesa deste tesouro português. Fique connosco, muito bem acompanhados sempre à guitarra, viola, poetas e fadistas. Vamos fazendo assim este espaço prevalecer cheio de magia e de tesouro português, tão genuíno que ele é. Já sabe que se quiser pedir o seu fado, pode fazer o seu pedido através de canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com, o e-mail que está sempre à sua espera. Vamos começar esta nossa seleção de fados de hoje com Francisco Azevedo, que nos traz Partidas. Logo depois, ficamos com O Meu Coração Parou, na voz de Fernando Maurício. E terminamos com Vagabundo de Saudade, na voz de António Mourão. São assim os três primeiros fados que abrem de forma tão genuína, tão portuguesa, mais uma Catedral do Fado, mais 30 minutos de tesouro português. Fique connosco e, claro, ouça estes fados que são todos eles escolhidos a pensar em si. Não estava bem escondida quando o barco ia largar. Senti um nó na garganta quando a vi, me disfarcei. Era o soldado da grei partindo para a Guerra Santa. Era o soldado da grei partindo para a Guerra Santa. Fomos antigos soldados lutando contra a morama. Fomos antigos soldados lutando contra a morama. Quando a pátria por nós chama, somos apenas soldados. Quando a pátria por nós chama, somos apenas soldados. Não chores mais, minha mãe, por mim que parece mal a defender Portugal. Se eu morrer, morrei bem. A defender Portugal, se eu morrer, morrei bem.

Ivone Ribeiro. Logo depois, ficamos com o Fado Meia-Noite na voz de Manuel de Almeida. E terminamos com a voz de António Rocha. São assim os três fados que ficam, aliás, os três fados e os três fadistas que ficam no ponto final de hoje da nossa emissão. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe um ótimo domingo. Fique com toda a programação do Canal 2 e com tudo o que temos para lhe oferecer. Tudo o que fazemos é para si. E tenho a certeza que, mais do que tudo, quem merece tudo isto é você que está aí desse lado. Fique bem, tenha um ótimo domingo e, claro, para a semana, não se esqueça, estamos aqui a mais uma Catalofado. Fique bem e até para a semana. Vocês já viram por aí uma senhora importuna, chamada Fortuna, chamada Fortuna, que anda sempre acompanhada de outra senhora mais forte, que se chama Sorte, que se chama Sorte. Nasceu na Rua da Fé e mora desde criança no bairro da Esperança, no bairro da Esperança. E por mais que a gente fale, e por mais que a gente diga, não liga, não liga, não liga, não liga. Mas se alguém a encontrar, era favor perguntar onde vive agora, onde é que ela mora. A Fortuna quando vem nunca espera por ninguém, chega só na hora, vai-se logo embora. Chega só na hora, vai-se logo embora. Chega só na hora, vai-se logo embora. Chega só na hora, vai-se logo embora. Thank you. Deus, como o tempo passa. Dizemos de quando em quando, afinal o tempo fica. A gente é que vai passando, afinal o tempo fica. Tinhas razão, minha mãe, quando ao cingir-me em teus braços dizias não saber bem para que guiavas meus passos. Dizias não saber bem para que guiavas meus passos. Meus passos amargurados andam trocados, mãe querida, pois só caminhos errados me oferece a estrada da vida. Pois só caminhos errados me oferece a estrada da vida. Não saber recuar, hoje perdido e sem norte, vou num triste caminhar pela estrada da minha sorte. Vou num triste caminhar pela estrada da minha sorte. Sorte dos desiludidos que em vão buscam algum bem, só têm passos perdidos. Tinhas razão, minha mãe, só têm passos perdidos. Tinhas razão, minha mãe.